Deixa eu dar uma hora de cerveja. A minha já acabou, cara. Já? É, eu tava com sede, cara. Tá na pausa. O dia inteiro é difícil. Nosso amigo Steve. Ah, Steve, tá gravando. Obrigado, Steve. James? Não, como é que é o nome daquele do... Da propaganda do... Jaime. Não, do papel... Jaime. Do papel, do papel higiênico. Acelerado, cara. Que é o Giannichini. Puta, não faço ideia. De Dan Stubble também. Como que é? Aquela que é... Não, não era. Aquilo da propaganda do papel higiênico... Da que é o... Neve. Da Neve, que é o Dan Stubble e o Giannichini. Pô, é lá bem engraçado, cara. Ah, mas daí é... Isso daí é muito mainstream, já. Aqui é underground. Aqui é só propaganda de cigarro pra criança. Eu tava vendo esses dias um seriado que tinha uma cena onde que as crianças estavam fumando cigarro. Melhor seriado. Eu vou procurar. Eu não sou 80, né? Roteiro de Brás. Roteiro de Brás Arelo. Agora, podcast. Quarto Amarelo. Quarto Amarelo. Quarto Amarelo. Televisão, cinema, músicas, entretenimento. Here we go. Quarto Amarelo. Episódio número 0 do podcast Quarto Amarelo. Muito prazer, eu sou o Elton Pinguim, esse que vos fala desse recinto hoje. Coisa demorou, né? Demorou pra gente começar a gravar, né? Saiu, bora sim, sair. Sim. Demorei só 2 horas, não é nada. Hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre tudo que passou no momento em que esse podcast não existia. Vamos fazer uma retrospectiva de 2016. O que, que as nossas opiniões, os nossos anseios. A gente não vai se apresentar? Vai se apresentar. Então começa por você. Eu já? Droga? O que, que eu vou fazer? Sim, sim, Patrick Gaio, vai. Quem sou eu? Sou o Patrick Gaio, eu acho. E eu vou ficar aqui com vocês semanalmente, enchendo o saco e falando besteira. Junto ao Patrick tem a senhorita Caiane Estela Ferro. Tudo bem? Tudo bem. Como dito antes, meu nome é Caiane e eu sou a voz da razão desse grupo pra não dar merda. É, exatamente, né? Pra seguir, pra ter um rumo isso daqui. E junto com a gente, o nosso convidado, né, nesse primeiro episódio, ele que... Um mito, a lenda, um nome. Ai, ai. É um cara que vai assistir Rogue One e tá feliz, né, cara? Ah, tô feliz, cara, foi um filme bom. Depois eu vou falar sobre isso, claro, não vou... Na finaleira a gente vai conversar sobre Rogue One, né, cara? É, mais pra frente. Ó, Denis Marcel, tudo bem? Tudo, cara. Muito feliz hoje, tá animado? Olha, ainda estou com a euforia de ontem. Uhum. Por isso que a gente melhor deixar pra frente e segurar essa coisa. Olha, dessa vez tem bombinha aqui em casa, não se preocupe. Ele tá usando bombinha. Ninguém vai sofrer um infarto, quase morri, um infarto, né? Não, eu sei. Ninguém vai ficar de 4 também na sessão. Ah, e junto com a gente também, ó, a gente tem que ressaltar aqui que nós temos o nosso plateião aqui, o senhor Matheus Freixo Soberano, o senhor Steve. Olá. Ah, que bonitinho. Tudo bem? Tudo bem. Lá fora, né, na parte da zoeira, lá tá o Jones e a Su, podem aparecer a qualquer momento aqui. E vamos começar com os nossos recados, então? Depois dos nossos recados, a gente entra na pauta principal, beleza? Como assim, tem propaganda? Claro, a gente é patrocinado, inclusive, pelo Silas Malafaia. Quem ganhou 100 mil? Ele depositou um cheque lá, só que daí se tornou, cara. Pô, discute a fundo. Não, ele recebe 100 mil e não pergunta de onde vem, tá ligado? Não, nem eu. Eu também não perguntaria. Cara, se depositasse 100 mil na minha conta. 8266 é conta, Banco Itaú, agência. seguinte, você que tá escutando esse podcast nesse momento, você pode entrar em contato conosco, né, cara? Como é que faz pra entrar em contato conosco, Patrick? Ah, você pode mandar um e-mail, cara. E-mail é meio antiquado, mas as pessoas usam a gente. Porque a gente é pobre. A gente é pobre, cara. quartoamarelo@hotmail.com. Pô, nem um live. Não. Você vai pagar um live pra gente? Não, live é gratuito. É que a gente, logo logo a gente compra lá o do domínio lá. Quando a gente comprar lá o pacote Outlook já vem. Tranquilo. Temos a fanpage também, né, Pinguim? Nossa fanpage, né? O facebook.com/quartoamarelo. Dá pra você mandar o seu recado pra gente lá pela fanpage, a gente lê. E a gente pede pro pessoal mandar alguma coisa aí, mandar um feedback pra gente. Porque a gente pretende, no episódio número 1, né? Finalmente. Ler os nossos recados, o feedback de vocês, pra dar uma enxertada nesse episódio também, né? Vai lá, cara. Pode xingar, pode mandar foto, pode fazer um complemento, pode se convidar pra participar, apesar pelo do menos momento. Isso, né? Pelo menos isso. Né? Xinga, vai, xinga. E também temos que anunciar a nossa web rádio novela, que vai começar no final do mês... Do mês de janeiro, né? Acho que a Kai pode falar melhor sobre isso. A novela? É a Web Rádio Novela. A Web Rádio Novela, conhecida como Canavial de Rola, escrita por Patrick Gaio e Wellington Pinguim. Eu não sei o que vai sair disso, se eu sou roteirista, mano. Seguinte, você lembra da novela Canavial de Paixões? Não tem nada a ver, é só o nome. É só o nome. É Canavial de Rola. Gema é um monte de pinto no meio do mato e alguém sentando neles? Não, você não conta seus sonhos eróticos assim pra um... Não vou contar, eu vou fazer uma novela sobre eles. Não são sonhos eróticos, é realidade. Se você não tem copulação anal noturna, eu não vou ficar feliz. Essa web rádio novela a gente vai publicar... Os nossos episódios sempre vão sair na quarta-feira, né? Os episódios normais do podcast. E sempre na última quarta-feira do mês... Vai sair o episódio do... Eu adoro esse nome. Canavial de Rolas. Enfim, daí você pode ficar ligado. A gente vai fazer uma brincadeira e tal. Cada um vai ter um personagem, alguma coisa. A gente vai tirar uma onda aí. Até pra quebrar um pouco, né? A linha do episódio sempre, tema sempre. Às vezes não tem nada pra falar. A gente solta o episódio. E eu prometo pra vocês que até o fim da temporada de Canavial de Rolas vai ter uma participação especial do Aldenis. ele querendo ou não. Enfim, esses são os nossos recados. Nota nosso e-mail, quartoamarelo@hotmail.com. A nossa fanpage, facebook.com/quartoamarelo. Vamos se ligando aí, porque logo, logo, no mês de janeiro, a gente começa pra valer, né? Isso aí. Porque 2017 promete ser uma merda, então... Tá ficando pior. Essas pessoas que reclamam de 2016. Não. Tá falando que 2017 vai ser pior. Vai ser melhor. 2016 foi muito bom. Vamos falar de 2016 a partir de agora, na nossa pauta principal. Vamos lá. Vai escutar essa música que o pique é mais acelerado, sabe? Mas é uma música que eu tô protestando, porque antigamente, na época do Cruzeiro, quando eu ostentava mais, não tinha stand de muriçoca, não, moço. Agora é um zunido nos ouvidos pra dormir, ninguém aguenta. Aí eu fiz a música da muriçoca. Dá a batida e vai, solta a batida, vai, Jurubeba. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, pica, pica. Pica, pica, pica, pica, oi amor e sonho. A gente fez uma divisão aqui por mês, né? De cada acontecimento por mês, né? Cronologicamente. Sim, a gente colocou na data certinho aqui. Vamos começar pelo mês de janeiro, cara. Olha só que começou no dia 5 de janeiro. Já foi deflagrada aqui na cidade de Paranaguá a epidemia de dengue, né? E ainda começa bem longe. Mas excelente. Que, assim, que eu saiba, a Kai e o Patrick, eles passaram meio safo, né? Com certeza, graças a Deus. Você tava aqui? Não. Não, você não tava morando aqui ainda. Ah, sim. Eu estava e fui contemplado. Primeiro mês já fui contemplado, olha que coisa linda. E Steve ficou como também? Eu não peguei dengue, mas a minha tribo inteira pegou. Pra quem não sabe, Steve é indígena. Só pra avisar, Caio, tá meio... Tá muito alto. É, tá meio alto. Steve representa a FUNAI aqui, né? Steve representa... Você teve, Steve? Eu não tive. Pô, a epidemia de dengue aqui zoou um negócio. Foi a campeã do Brasil, né, cara? Nossa, cara, o que foi o quê? Nossa, dentro de casos, né, cara? Eu não lembro o número exato, mas eu sei que foi a como é que eles falam? A cepa? Como é que é o nome? O principal? Tem um nome. Cláudio. O Cláudio do Paraná. Foi o maior foco do Paraná. Foi o maior foco, com 29 casos de morte. Lembrando que, não é, que a dengue hemorrágica, geralmente você só pega quando pega a segunda vez. Ou a terceira, se você for. Creio que esse ano vai ter mais mortes. Vocês acham mesmo que vai... Sabe por que vai ter mais... Sabe por que vai ter mais morte? Porque apenas 12% da população se vacinou. Ah, pois é. Mas 18, não, né? Não, mas é que isso, cara... Eu não sei por que a galera tem essa parada, mas isso é muito medieval, né? Pô, a galera acha o quê? Que estamos na revolta da vacina, onde que você vai tomar uma vacina e vai explodir? Eu ouvi em 2010... Porque em 2009 teve os casos de gripe suína, né? Gripe A. Gripe A. E em 2010 foi disponibilizado vacina e tudo mais, tal. E gente que falava assim, eu não vou tomar porque é um modo do governo controlar, me controlar, como se, não, sei lá, a vacina tornasse você zumbi. Tipo, não, é porque essa vacina é apenas... Tá, eu queria lembrar a palavra. Conspiracionistas. Não, é como se fosse uma versão beta. Cara, tudo que você toma na tua vida é versão beta. Você é testado o dia inteiro, não é só por causa de uma vacina e tem que se fuder. Toma, caralho. Eu tomei a vacina esse ano. Não, eu tenho uns amigos que não tomam e tem gente que fala que não toma porque atrapalha o anticoncepcional. Ah, porque viu na internet alguma coisa. Você falou que já era um efeito colateral da vacina, que diziam que se você quisesse, você mulher e quer engravidar, não tome, porque ela já tem um efeito contraceptivo, a vacina em si. A gente vai falar um pouquinho sobre dengue daqui a pouco de novo, mas a gente tem que abrir um obituário do quarto amarelo desse episódio. A gente vai ter um obituário de todo mundo que morreu. Bolão caixão. Aliás, a gente precisa ressaltar o Big Bolão of Death aqui, né, cara? Isso. Que tivemos vitoriosos do Big Bolão of Death. O Denis, você que tá perdido, a gente tem um grupo no WhatsApp... chamado Zipzop. Temos um grupo de apostas em quem vai morrer. Ah, Deadpool mesmo. É. Deadpool mesmo. Seguinte, a primeira morte importante teve no ano de 2016 foi a morte de David Bowie, né? A lenda. Pois é. A lenda, exatamente. Eu vou falar pra vocês, eu nunca animei muito com o David Bowie, não, cara. Eu gostava. Só que o lance do David Bowie é que ele, acho que uma semana antes ele tinha acabado de lançar álbum, né, cara? Exatamente, sim, tinha show marcado. Um clipe e tudo mais. Pois é, da turnê, provavelmente. Pra lançar o álbum dele. O que me deixa triste, sim, porque eu tinha um grande conhecimento, claro, David Bowie como cantor, mas eu gostava muito dele como ator. Ele era um ótimo ator. Cara, fazia uns troços, ele, né, adorava filme de ficção científica, ele vinha fazendo ponta. Ele no Tron ficou maravilhoso, cara. O cara é uma lenda. Enfim, essa foi a primeira morte importante, né, do show business, né? A morte dele de Bowie. A gente vai falar de mais duas mortes ainda no mês de janeiro. Dia 14, os dois morreram no mesmo dia. O humorista Shaolin, muito conhecido por imitar o Leonardo. Exatamente. Isso que ele tava... internado faz anos, não, né? Não era questão de internado. Ele sofreu um acidente de carro alguns anos atrás... E o cara virou vegetativo. Assim, batatão. Cara. Exato, ele tava há anos nesse estado e descansou, ah, né? Finalmente ele partiu das pra melhor. E também, como é que... Eu queria saber de vocês, vocês que assistem mais filme do que eu, mais franquias do que eu. Como é que se chama as suas Harry Potter? Potterheads. Potterhead, cabeça de Potter. É. Cabeça de maconha. Enfim, teve a morte do Alan Rickman, né, cara? Não é a Carolina Dickman. Não. Parece... Ana Hickman. Alan Hickman. Ele fazia o... Snape. Snape, né? Acho que temos um fã aqui. Quem que é? Dois, por favor. Não, eu sou muito fã do Snape. Inclusive, quando eu tinha o cabelo um pouco comprido, eu deixava... Como é que fala quando você passa chapinha no cabelo? Chapinha no cabelo. Alisar o cabelo. É, vou usar um termo não gay. O ato de alisar as madeixas, né? E eu gostava muito do papel dele. Não sou muito fã do Harry Potter, eu gosto dos livros, mas nunca fui muito fã dos filmes. Mas com certeza um grande ator que se vai. Eu tenho uma pergunta pra você, Steve. O que os outros indígenas ali da sua tribo pensavam de você alisando o seu cabelo? Ah, todo mundo era. Todo mundo era ruim, né? Todo mundo fazia a dança da chuva, né? A dança da chuva era ruim, porque quando caía no cabelo. Dia bem que é chapinho. Aí você imagina ele sendo galinho. Mas aí que vai voltar agora as consequências da epidemia de dengue. Mas ainda? Sim. É. Vai ter de novo? Vai. Vai ter a segunda onda, meu. Não, mas a gente teve uma consequência importante aqui na cidade de Paranaguá em relação à epidemia de dengue, que foi o tal do cancelamento do carnaval. Cancelamento do meu. Virou uma novela esse ano, né, cara? Virou uma novela. Ah, escolheram a melhor data pra começar, né? Fale, Kai. Ficou muito bafafá entre as escolas de samba. Pra quem não sabe, eu trabalho na Fundação de Turismo, né? Na Fundação Municipal de Turismo. E ficou muito bafafá porque as escolas de samba queriam fazer de qualquer jeito, principalmente o banho à fantasia. E mesmo as pessoas falavam assim: ah, eu tive dengue, mas ainda assim eu vou sair pro carnaval, porque a galera acha que é. Que é tranquilo, né? Não, as pessoas têm como a escola de samba como, sei lá, time de futebol e vestem a camisa, é uma coisa. Olha, eu estranha pra gente que é terceiro, civil, assim. Que não se importa com o carnaval. Eu assim. Fui no carnaval que teve de rua, foi engraçado, porque eu detesto o carnaval, porque é cheio de gente, nego pra tudo que é nada. Eu gosto do carnaval vazio, né? Não, é legal porque eu sou muito popular, velho. Cara, tem muita gente e já perco minha orientação no espaço. Exato, eu fui, tinha 30 pessoas, eu adorei aquilo, foi o melhor carnaval da minha vida, porque tinha um negócio fumacê que eles estavam queimando citronela. Eu adorei aquilo, velho. Já ficou chapado citronela. Tudo causado pela dentro. Também. Deadpool, primeiro lançamento de filmes de super-herói do ano, né? Melhor lançamento de filme de comédia do ano. É, criação dos quadrinhos do senhor Rob Liefeld, querido Rob Liefeld. O melhor, pior desenhista de quadrinhos de todos os tempos, né? É. A lenda bosta. A Fox, o que aconteceu? A Fox, assim, eles tinham conseguido os direitos da franquia dos X-Men e o Deadpool veio de brinde. É, eles esquecem, né? Comprou o Wolverine e veio o Deadpool. Enfim. E eles resolveram fazer um. Ele já tinha aparecido, o personagem já tinha aparecido uma vez lá no X-Men Origins Wolverine. Não tinha. Não tinha. E o filme faz referência. Não ofendo. E foi o filme do Marvete chorando na tua frente. E aí o que aconteceu? Os caras resolveram fazer direito. É, Ryan Reynolds voltou pro papel, né? Um dos vários papéis dele de ação. Né? Esse ano foi um ano de papéis, assim, de outras coisas que mudaram, né? Tem ele, tem o nosso Ben Affleck também. Que... Sim, Ben Affleck. Calma, esse tá... Daqui a pouco a gente vai falar sobre Batman vs Superman. É, né? O legal que é assim... Os dois conseguiam se superar dos outros papéis. O filme foi tão bom, cara, que assim, se não fosse pelas piadinhas do filme, não lembraria que já teve um Deadpool. Também, é. A não ser que ele falasse no meio dele, né? É, tem um bonequinho aqui, ó. Eu sou meio desse nego, mas assim, eu gostei muito do filme. Foi assim, acho que umas duas ou três vezes, achei muito divertido. Em português, né, legendado. Eu fiz essa comparação. Eu sou legendado e realmente os dois ficaram bons. A comoção social deu certo. A comoção no Facebook deu muito certo. O marketing do filme foi muito bom. Foi muito bom. Também. Cumpriu o que prometeu. Não, assim, é um filme muito divertido, vale muito a pena assistir. Se você não assistiu o Deadpool, assista. Por favor, faça isso pra você. Coisa, cara, eu conheci o Deadpool por causa da gente. Eu conheci o Deadpool por causa do X-Force. Sério? Isso foi a... Nossa. Eu conheci o Deadpool por memes. 13 anos atrás? Por um jogo. É, eu conheci o Deadpool porque tava falando de um herói que matava outros heróis e que ele tirava sarro disso, começou a cagar com todos os heróis dos quadrinhos, matava o Hulk, matava o Wolverine e, cara, quando você mata o Hulk e o Wolverine é uma coisa a se pensar e ler, né, cara? Enfim, todo mundo não tem um consenso aqui, que Deadpool é um ótimo filme, né? Sim! Ah, o personagem também. Ah, o personagem bacana. Ah, eu gosto do personagem. Muito bom. Não gosto do personagem. Eu acho bacana. Em termos de HQ, eu não gosto do personagem. Eu acho que ele reflete bom. Eu acho que ele reflete muito bem o que é a Marvel. Uma grande piada. Eu estou em minoria, não posso fazer nada. Não, Denise, você está comigo aqui. Oh. Só a voz da razão, eu calo a boca. Pera, senhores, vamos contabilizar. Temos dois Marvete, um Deceneco, um Vertigueiro e um Índio. Eu sou fã do Chefe Apache, valeu? Oscar agora. Espera, Oscar é passado, né? Sim. Tá. Estamos retrospectiva. Ok, desculpa. O Oscar do Leonardo DiCaprio, finalmente. Aliás, tem duas coisas interessantes sobre o Oscar de 2016. Primeiro, obviamente, o Oscar de melhor ator do Leonardo DiCaprio, que já vinha tentando há anos, né? Com filmes melhores. Muito melhores. Eu acho assim, cara, regresso de longe aí, tipo, assim, o DiCaprio fez filmes melhores pra ganhar, cara. Eu não sei, no meu caso, pô, vamos dar o Street. Na minha opinião, ele merecia o Oscar, mas não por esse filme. Não por pelo regresso. Então... Não, sim, mas você fala do Lobo de Wall Street, mas quando ele concorreu com o Matthew McConaughey. É, claro. Nossa, cara, você não tinha condições. Ou pra ele Clube Dallas. A qualidade do filme. Sim, sim, sim. Vamos fazer o seguinte, então. Todo mundo fala o filme em que o Leonardo DiCaprio merecia ganhar o Oscar, se não o regresso. Pinguim. Lobo de Wall Street. Ó, o Denis? A ilha? Não, mentira, tô brincando, eu tô dando dois trechos, claro. Não, Gangues de Nova York. Gangues de Nova York? Eu fico com a Ilha do Medo. Regravação. Reparem todos, todos são Scorsese. Você pode ser Leonardo DiCaprio, mas você sempre será Scorsese. Eu vou falar isso agora também. Apesar que aquele outro que ele fez com o Matt Damon também ficou muito bom. Os Infiltrados. Eu ia falar. Apesar de ser uma regravação de um filme de Hong Kong. Sim. De 2012, se não me engano. 2012? Não, 2012, não. 2002, o filme de 2006. Isso. É uma regravação de um filme de 2006, The Affairs Brothers. Não posso assim o nome do filme. Sim, e temos. E você fala que os Infiltrados tem a trilha sonora, o tema principal, The Dropkick Murphs. Porra! Eu fico. Você fico tá em Boston, não toca Dropkick Murphys, você não tá em Boston. Ele não toca I'm Shipping Up to Boston. A gente já entendeu aqui que o Leonardo DiCaprio merecia um. Ele já teria merecido antes, né? É. Sim. Mas eu queria... Assim, quem aqui assistiu... alguém assistiu a cerimônia do Oscar aqui? Sim. Não. Alguém assistiu a cerimônia do Oscar pela Globo? Não. Prefiro... Aí agora eu... Eu gostaria de dizer que o Oscar pela Globo foi... Foi engraçado. Tocante. Como dizia... Tocante. Pra mim, a Globo só transmite o Oscar com o José Wilker. Ele morreu, eles têm que parar. Ele morreu. Ele morreu, tem que parar de transmitir Oscar, velho. Morreu o Arsenal. Essas horas que eu gosto do Futurama. Podia ter só a cabeça dele falando. Microfone. Maria Glória com o corpo inteiro a fazer merda. Maria Glória. Maria Glória. Maria. Se você tá no jornal, vai apresentar. Vai fazer merda. É, a Glória Pires foi escalada pra ficar no lugar do José Wilker, que morreu, né? Que não morreu esse ano, inclusive. Exato. Eu não tenho nada contra a Glória Maria. Glória Pires. Nem contra a Glória Maria também. Nem contra nenhuma das duas. Uma ótima apresentadora, outra uma ótima atriz. Mas o José Wilker, José Wilker. Aliás, não tá na pauta. Vocês falaram de Glória Maria, não tá na pauta, mas foi um acontecimento importante desse ano. Não foi no mês de fevereiro, mas foi a Glória Maria chapada de maconha. na Jamaica. Enfim, a Glória Pires. Glória Pires, né? Mãe da Delícia Cléo Pires. Sim, agora a Aurelice citou. Vai. Mãe da Delícia Cléo Pires. Melhor Playboy. Mentira. Não, não é melhor Playboy, velho. Tá, qual que é a melhor Playboy? Ai, desculpa, pinguim, é piada interna, pô. Eu vou falar pra mim. Pra mim, a melhor Playboy até hoje é a Playboy da Alessandra Negrini. Inclusive, eu vi numa banca. Ah, não, Juliana Paz. Ah, a cara da Alessandra Negrini, velho. Tá, Amanda Gongiro. A Glória Pires, depois de ter virado meme, né, por causa da... Eu prefiro não comentar e tudo mais. Ela disse que não assistiu, realmente não assistiu os filmes, e disse que era para as pessoas terem uma noção como que é estar em casa, porque pouca gente assiste todos os filmes do Oscar. Principalmente porque tem uns que nem saíram ainda. Exato. Então fica, tipo, muito difícil para você assistir um filme que nem lançado foi no Brasil. Tava Frozen, ela não assistiu Frozen. Não, é aquela parada. Né? Ela não passou na tela quente ainda, nossa. Desculpa, eu não assisti, exatamente. Então ela falava, eu achei bonito da parte dela ficar, eu prefiro não, eu não tenho como opinar, do que ela pegar e começar a cagar regra, falar um monte de merda do filme que ela não tem assistido. Mas, pô, você precisa colocar alguém famoso, não pode colocar alguém técnico. É, e outra coisa também. Sim, com certeza. Outra coisa, velho. Agora Pires, mano, né? O fato dela ter virado meme não é porque ela não tinha assistido os filmes. É porque ela tava com uma cara de bunda que não queria estar ali, entendeu? Parece que pararam ela no corredor assim, cara, vem aqui. É você. Não, mas agora eu acho isso assim, pô, eu não sei, por exemplo, o Denise, eu sei que ele tem esse sentimento. A gente, como amante do cinema, a gente faz questão. A gente vai, a gente baixa o que tem, a gente consegue, nem que sejam os mais mainstream pra ganhar um Oscar, você vai e assiste. O próprio Regresso já tinha vazado 3 meses, cara. Sim. Tava 3 meses rodando a internet essa porra. Começamos com março, com a dancinha do impeachment, né? Fora Dilma, fora Lula, fora PT. E a dança da vergonha alheia, né? Eu acho que foi... Não só isso, né, cara? No dia 13 nós tivemos o início do... Acho que o início do fim, né? Que foi os protestos na Avenida Paulista, lá contra o governo de Dilma Rousseff. Foi com o quê? Mais de 1 milhão de pessoas? Segundo a Datafolha, 2 milhão. Datafolha? Eu não sei como é que eles pegam, assim, tipo, eles pegam. Eu acho que eles vêm pra uma imagem. Não, claro, mas tô falando assim, porque teve muitos focos diferentes de porcentagem. Um deu, sim. Dois. Mesmo, você que é físico, formado em física, aquela conta que eles fazem por metro quadrado dá certo? Dá. Isso foi o começo, digamos assim, 2013 já tava rolando algumas coisas e tal. Mas é o que eu tenho falado, na verdade esses protestos foram meio que sequestrados, né, cara? Só uma coisa, normalmente você aprende geografia, assim. Desculpa, que a minha demografia não é muito boa. Enfim, depois, obviamente, a gente vai tratar mais um pouco de política, porque esse ano em política foi um negócio. Esse ano foi o House of Cards brasileiro. Esse ano, assim, eu aprendi uma coisa. Brasileiro não sabe o que é política. Não. Brasileiro mesmo. É um macaco. Rue, Rue, BR. Não, vai tomar no cu, velho. Tipo, assim, se eu falar pão de batata, todo mundo repete. Pão de batata. E continua, foda-se. É uma sequela cagada. Eu acho que, não sei se a gente pode ir continuando. Hoje em dia a gente vê as votações pra PEC, pacote anticorrupção e tal. Eu acho que a galera em março, assim, achava que, tipo, fora Dilma, fora Lula, fora PT, fosse, não sei, baixar o dólar a R$2 e acabou a corrupção. Porque o problema era a Dilma, realmente. Uma vez eu tava com meus amigos. Eu tava com meus manos lá na minha quebrada. É. E vocês talvez conhecem, né? Tipo, tava com o Thiago, o Tico e Regis. Uhum. Sim, conheço. Conhecemos. A gente falou, cara, ou na verdade o erro é da própria pessoal comunista. Porque se você não tá bem, o próprio capitalismo, ele faz um texto dadaísta pra que qualquer retardado, não importa em qual canto do universo ele esteja, ele vai entender o que você tá falando. Agora o comunista não, ele tenta fazer um texto rebuscado, onde apenas poucas pessoas vão entender. A elite. Isso é errado! Eles usam palavras como mesóclises. O é errado, inverter os valores. O comunista quer fazer isso e o capitalista quer fazer o contrário. É, amiguinho. Não, o comunista que devia ser popular não é. Não é. Não é. Tenta pegar mesmo. Uma elite. Aí chega lá os direitinhos e vem com uns papos malucos de vamos associar a galera do povo. Aí você, olha a galera. O Lavo tem razão. A galera capitalista é aquela que tá subindo o morro. Ah, invasão. Bolsonaro 2018. É um cara que não ganha nenhum salário assim, por mês. Uma coisa que eu acho que dá pra deixar claro, assim, o discurso da direita hoje em dia é um discurso muito mais simples, né? É sensacional. A direita aprendeu uma coisa com Getúlio Vargas. Seja populista, mas não seja de esquerda. Mas eu acho que o pessoal da direita, eles vão muito com conservadorismo e isso prejudica bastante. Sem eles saberem. Prejudica e não prejudica. Eles ganham espaço com quem é velho e... Esses velhos que vão lá em Brasília e falam que a bandeira do Japão é comunista. Esse pessoal aí. Não, claro. Sim, temos também as pessoas que falam da ditadura não existia corrupção. Vai tomar, vai chupar minha pica, cara. E tem os cara. Mais old school ainda, que pede a volta do Império. É o pessoal que gosta de Star Wars. A volta do Império foi a coisa que me deixou mais abismada esse ano inteiro. Eles acham que o Darth Vader vai chegar assim. Pessoas falando que devia voltar o Império. Que não, mas todo mundo quer que volte o Império. Império? Estou falando sério, quer que pegue os descendentes de Dom Pedro, que até hoje em dia recebem tipo uma bolsa. E você viu aquele filho da puta que tem o nome? Desculpa. Pode falar a palavra. Mas é um Satanás, que ele recebe até o dinheiro e fica jogando. Ele recebe sobre as capitanias hereditárias, ele recebe até hoje. É uma princesa. Falar alguma coisa, Steve? Eu sou a favor de voltar ao Brasil Colônia, todo mundo pelado, levando chicotada de português, porque é assim que o brasileiro entende. Inclusive você, né? Steve, sim, eu sempre vivi assim. Steve, eu tenho um espelho aqui, cara. Você tem um espelho pano aqui, tá vendo? Você troca esse espelho por na sua casa? Sim! Continuando nesse papo de direita e esquerda, no dia 21, né? No dia 21 de março, nós tivemos o fim do embargo, né? Da Cuba. Da Cuba, né? Foi o Barack Obama visitou Cuba. E também foi, pô. Uai. Nada mais do que uma mídia gigante. Né? Não, pra caralho. Foi aquela embargo. Eu tô vendo a Rolls Royce e Ferrari andando em Cuba. É aquela coisa, vamos voltar. Eu acho que Cuba é. Eles vão filmar filme dos anos 80 e de Cuba, entende? Sabe? Tipo, é os carros dos anos. Exato, você não precisa gastar com locação esse tipo de coisa, porque eu acho o dia a dia deles. Eu acho que é fazer um Velozes e Furiosos. Eu acho que é pra fazer. Com certeza, anos 80, na super verdade, dá certo. Na verdade, eu acho que eles só liberaram essa porra do embargo pra fazer o remake do Scarface do Poderoso Chefão. Um pouco da política, a gente vai falar agora sobre o maior filme de super-heróis de todos os tempos. Como são descendo recos, eu não opino. Sou vertigueiro. Eu falei que foi o melhor bêbado, né? Não, sóbrio, ele disse sóbrio. Não, eu disse bêbado. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, filme de Zack Snyder. E aí, roteiro de Jeff Geoff Gons. Que fique bem claro, eu sou Marvel, mas esse filme da DC foi excelente. E camiseta. É isso aí. Eu tenho umas três lá. O filme fazendo live. Que merda, né? Eu quero dizer que eu adotei assim entre DC e Marvel. Eu gosto mais da Marvel, obviamente, mas tem uma pessoa que eu detesto, é o Superman. Eu acho ele muito também. Apelão. Então eu boicoto tudo que seja do Superman. Apelão, ela nunca ouviu falar no Sentinela da Marvel. É, eu também concordo com a Kai, eu não gosto muito de personagem super-herói que seja muito... Safo. Não, igual o Capitão América, sabe? O cara leva muita bandeira. Escoteiro. Muito escoteiro, exatamente. Ah, mas é que você tem que ver que ele é personagem de mestre. É. Superman é personagem de mestre, saca? Aquele que vai ser... Jerry Siegel e o Schuster, né, cara? A fase inteira... Enfim, vamos voltar pro filme. Vamos estabelecer o filme. Se criou muita expectativa a respeito do filme, como é que ia ser, o primeiro encontro, né, do Batman com o Superman no cinema. Da Trindade. Da Trindade, Mulher Maravilha aparecendo junto, né? É um negócio que eu já ouço falar, nossa, há muito tempo. Quando desde que a gente é criança. Tava estudando junto ainda. Sim, cara, a gente ouvia falar de que talvez iam fazer um filme do Batman e do Superman junto. A gente só não sabia que ia ser uma obra de arte. Nossa, foi... Assim, eu assisti junto com o Patrick na pré-estreia, foi um negócio... Cara... Eu nunca vi o Pinguim chorar tanto e eu nunca eu não me lembro de ter chorado muito também, mentira. Chorei muito com o Interstellar. Eu e o Patrick, a gente saiu extasiado do cinema, assim, né, cara? Olha, nem com a Marvel eu senti tantas referências quanto nesse filme. Eu fui assistir com o meu primo, a gente ficava uma hora pra tu... Olha, cara, não dava. Era muita referência, o filme tava muito... É aquela coisa, amigo, é a diferença da Marvel, é filme pra fã. Filme pra fã, realmente. É, assim, não gente, quis vender. Eu e o Patrick, a gente tem uma política assim, né? A gente vai dizer. É fantástico, não, esquece. Não! Eu achei que isso até merece uma risada. Enfim, no caso, assim, eu e o Patrick, a gente tem uma política assim. Geralmente a gente vai assistir filme de super-herói junto e a gente tem a cutucada da referência, né? Claro, rola muito. Tem que ter. Daí, cara, rolou umas 80, só nesse filme. Eu achei que eu tava num show, tava no pub, eu tinha um pinguim, cara. Cara, é incrível. Eu tava assim também, eu entendo vocês, porque as cenas em que aparecem as referências é igual. Até, não sei, foda-se quem não assistiu, porque já é um filme meio antigo. É. Até a morte dele é igual. É a capa da HQ. Porra! A coisa assim que, inclusive, assim, o Pinguim, a gente tá acostumado, porque tem muitos filmes da Marvel, pô, vai que rola uma cena pós-crédito, vamos lá. E veio uma coisa muito melhor que a cena pós-crédito, cara. Veio a compensação das nossas vidas. A gente viu a porra de um letreiro com 12, 13 nomes dos caras que a gente cresceu lendo. A partir dos agradecimentos, né? Agradecimento a vários quadrinistas nos créditos lá, que, obviamente, Frank Miller tem que dar. Dan Hurd. Primeiro filme oficialmente nomeado, depois de anos brigando justiça, Bob Kane apareceu no filme do lado de Bill Finger, onde é o merecido lugar dele. Sim. Tem vários quadrinistas, desenhistas nos agradecimentos, né? Só que dois, principalmente, que foram os dois séries na história, né? Que são o Frank Miller, né? Porque Cavaleiro das Trevas. O filme. E o Dan Hurgens, que foi o responsável por a morte do Superman. Que eu falo pra vocês, eu não esperava a morte do Superman nesse filme. Muito menos, hein? Eu também não esperava. Eu... A gente sabia que ia ter o Apocalipse, só que a gente achava assim, que era o Bucha. É um personagem que já era Bucha nos quadrinhos e que vai continuar sendo Bucha pra... Tipo, é um personagem que vai servir pra juntar os dois, tá ligado? Mas ele fez isso. Sim. Ele fez o papel dele. Claro. De maneira memorável. Nossa, e o filme foi realmente, como eu falei, memorável. Assim, na minha opinião, eu não gosto muito de ver trailer. E quando eu vi que era o Apocalipse, eu já esperava um pouco a morte do Superman, né? Porque ele marca, né? O Apocalipse aparecendo na HQ marca a morte do Superman. Mas eu também não esperava que seria daquele jeito, né? Eu não esperava uma bomba nuclear no Superman no Apocalipse, cara. Aquilo foi muito interessante, cara. É uma referência foda, entendeu? Aquilo lá é Cavaleiro das Trevas. Não, assim. E criticaram o Batman por não ser o Batman, cara. Esse pessoal nunca leu o quadrinho. Foi assim, cara, o Batman, ele tem um alvo. Ele foda-se o resto. Isso que não tem muito lá, mas ele não era tão inteligente quanto ele é no quadrinho. Eu falei, tá louco, velho. Não, o erro, na verdade, é que a crítica dos fãs, o Batman não mata! Essa pessoa nunca leu o Frank Miller na vida deles. Tá louco! o Batman mata sem dó, ele tá amargurado, é um Batman velho, é um Batman cansado, não aguenta mais, morreu o Robin. E vamos falar o seguinte, Ben Affleck, né? Todo mundo... Eu falei aquela hora do Deadpool. Todo mundo cuspiu no Ben Affleck, falando, meu Deus, ele não pode pegar o papel só por causa de Argo. Eu queria botar uma vírgula aqui, que eu odeio o Ben Affleck, não importa que ele fez o Batman, eu amo o papel dele no filme, mas eu detesto o Ben Affleck, nunca gostei dele, eu tenho uma raiva daquele Oscar do filme dele, do Argo, e quando eu vi esse filme, eu tive que tirar o chapéu, caralho, esse cara é o Batman. É o Batman. Não, o cara mandou super bem, cara. E é aquela coisa, né? Ele foi... Cada papel é um papel, infelizmente. Teve a treta dele no filme do Demolidor e tal. Ele mesmo citou recentemente que ele não... Ele odeia o Demolidor. Ele odeia aquele filme. Ele foi desacreditado até... sair a primeira foto dele com o uniforme, já é um negócio que a galera ficou... Opa! Na verdade, a galera começou a tirar chapéu quando eles viram que o Zack Snyder bota a galera pra malhar. Inclusive, o Zack Snyder exatamente. O cara tava quadrado, velho. Igual o Cavaleiro das Trevas. Exato. Né? Uhum. Aquele uniforme não é enchimento estilo Homem-Aranha. Aquilo é puro músculo. O Ben Affleck... Aí saiu o primeiro trailer, fudeu. Ben Affleck, calma, calou a boca do povo, já tá da hora, cara. Tá. Não, e pô, a frase dele, né, tipo, farei você sangrar, é... Pra mim, ainda uma das frases mais memoráveis, quando tá batendo nele, como que é? Você não é um homem, você não tem dignidade, homens têm dignidade, nossa. É só frase de efeito, filho. E voltando ao assunto do uniforme, cara, desde 86, né, que saiu o primeiro filme... Oi? 86, que saiu o primeiro filme 89, do Batman. 89. Desde 89, o pessoal tá esperando o Batman com um uniforme que não seja uma armadura. Graças a Deus, primeira vez na vida, em 2016, saiu... Que caiba dentro da armadura. Exatamente. Que possa mexer o pescoço. Também. E outra coisa, muito melhor do que o Hulkbuster, né, que foi memorável no filme do Ultron, foi a velocidade de golpe. Cara, isso é uma coisa que... Maravilhosa. Não importa qual é a tecnologia, velho. Não tem como você fazer uma sequência de luta tão rápida com um monstro daquele tamanho. Ele andando pesado, sentindo a armadura. Aí você olha o Batman, cara, ele tá pesado. Você sente que... Ele não consegue levantar. Você sente uma inércia nele, uma... Uma física. Você sente a física toda. Uma resistência ao movimento. Cara, aquilo foi maravilhoso. Pra gente encerrar o assunto Batman vs Superman, que eu acho que... vai por mais umas duas horas, né? Vai no mínimo. Se deixar, a gente fica aqui, mas... Star Wars, esquadrinho, rola. Pra encerrar o assunto Batman vs Superman, Save Martha. O que vocês acharam do Save Martha? Posso repetir o Cartman? Pode. Uma merda! Sério que você achou, cara? Ah, cara, para. Eu vou falar o seguinte, cara. Eu sou um cara que lê DC há muito tempo e tal. E nos quadrinhos, nunca que foi tratado a coincidência de nomes. Entendeu? Ó, Denis, eu vou te explicar agora uma explicação que talvez você não tenha pensado nisso e por que você acha uma merda. Sabe por que o Batman fica tão estagnado quando o Superman fala Marta? Porque ele tava lá na hora que deram um tiro na cara da mãe dele e a primeira coisa que o pai dele falou antes de morrer foi Marta. Então quando o Superman fala Save Marta, não foi o Superman, foi o pai dele falando pra ele Marta. Sim, tipo, eu entendi toda essa parte psicológica, assim, do filme, mas... É pesado, cara. Sim, não nessa coisa, tô falando mais pela forma de fã, não como na cena do filme, saca? Nessa parte do filme você entende, tipo, todo aquele ganho psicológico que... Sim. O filme tenta passar desde o começo pra que você relembre isso uma hora e meia. É o que justifica também a cena, matar mais uma vez os pais do Bruce. Foi bom, né? Mas, pô, é pela que a referência a nada, como ele falou, cara... Não, é que a galera foi tentando puxar a explicação, mas por que ele parou uma briga inteira que ele tava disposto a matar o alienígena por causa do homem? É o que eu sempre explico, assim. Cara, você para uma briga por causa do estupim que estoura do teu lado, cara. Não, cara, é o que eu sempre explico. Alguém escorregou e você para uma briga. O pessoal fala, mas porque falou da Marta, os dois viraram amigos do nada. Não, eles não viraram amigos do nada. O Batman ficou putaço. Quem salvou o Superman naquela hora foi a Lois. Exato. Entendeu? E como a gente já havia discutido há muito tempo atrás, a pessoa mais importante de todo mundo da DC é a Lois. Sim. Bizarro. É doido, cara. Tanto que o Superman só fica louco quando ela morre. É... Não no filme, óbvio. Tipo, em arcos que ela morre, ele fica louco. Filme bom? Filme 10/10. Eu acho excelente. Aldenis? Cara, Steve, muito bom. Sem palavras. Não posso opinar. Não, não, não. Eu não assisti. Eu não assisto nada do Superman. Enfim. Nem do Batman. Se tem um personagem que eu não gosto é o Batman. Se tem um personagem que eu gosto menos ainda é o Superman. Aquela coisa, se for pra você criticar, assista. Exato, exato. Eu confesso, assisti Crepúsculo toda a saga exatamente pra criticar. Exato, eu li o primeiro livro pra poder criticar. E pensei que era só eu que tinha feito essa merda. Eu assisti o primeiro filme com meu ex e com uma grande amiga. E a gente riu muito, foi o melhor filme de comédia de todos os tempos, assim, que eu assisti. A gente fez três mocinhas que estavam na nossa frente mudarem de lugar de tanto que a gente ria, porque foi muito bom. Não, é um filme excelente. Crepúsculo, é um filme muito bom. Começar com política? Não, quando não, né? Porque quando esse ano vai ser conhecido como o ano House of Cards brasileiro. 11 de abril aconteceu a aprovação da continuidade do processo de impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados. Aliás, foi um negócio incrível. Alguém assistiu? Eu assisti. Eu fui jogar RPG, a gente tava acompanhando ao vivo. Eu assisti. Pela família, pela minha mãe, sei lá, pela minha amante... Pela nega Lucimar! Vamos resumir a votação. Meu, minha. É, foi mais ou menos. E nenhum pelo povo brasileiro, ou pelas pedaladas. Eu voto não. Ah, não, esse esteve. Ó, agora, alguém fez alguma coisa com ele? Alguém falou alguma coisa que tinha nexo naquela porra? Não! Sim, não. O cara que falou como vota deputado. Como vota? Era coerente. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas eu acho que a melhor coisa desse processo, né, que vamos dizer, do impeachment que teve da Câmara dos Deputados, foi da mulher que falou, pelo meu marido, que está sendo um ótimo prefeito, blá, blá, blá, e da outro acho dia... Acho que era Mogi, alguma coisa, não lembro agora. É, eu não lembro também, mas no outro dia o cara foi preso pela Polícia Federal, você vai tomando seu cu. Eu sei que estava assistindo pós-ressaca, eu não sabia se o homem estava bêbado ou se aquilo era realmente verdade, porque eu estava vendo, tipo, de um jeito muito estranho. Eu estava assistindo com a minha mãe. Porra! Programaço, tá ligado? Eu lembro que eu estava de folga... Porque eu trabalhava domingos, né, nessa época. Eu estava de folga e eu tava, sei lá, assistindo Netflix, assim, qualquer coisa, e não tava assistindo. Eu lembro que eu tava deitado no sofá, coloquei no TV Senado e falei, cara, isso vai ser bom. Isso vai ser muito bom. Não, foi isso, eu não precisava estar eu cuidando do Gentili falando. Isso, falando. Né? Isso que eu não gosto dele. Mas, pô, foi melhor que ele falando. Ele é uma comédia. Foi muita babaquice. Eu tava jogando RPG e, na verdade, parecia que eu estava assistindo alguém jogando RPG. E sem contar também a expectativa das pessoas pra ver o voto do Tirica, né, cara? Nossa, todo mundo tava querendo. Isso foi o grande conhecimento geral da nação de que Sérgio Reis é deputado. Eu não sabia que Sérgio Reis era deputado. Acho que ninguém sabia que Sérgio Reis é deputado. Seriam as pessoas que votaram nele, assim. É, e qual estado que Sérgio Reis é deputado? Ele foi um monte de gado. Eu chuto que é Goiás. Eu chuto que foi Goiás, cara. Eu acho que quando eu viajava pelo estado de Rio, muita gente votava no menino. Essa música é muito triste, né, cara? É, muito triste. É, eu acho que ele é muito triste. E triste é a nossa câmera, mano. Eu só conheço uma pessoa que votou no Sérgio Reis, que foi o meu vizinho, porque ele é corno. Ótimo. Mas indígena tem voto? Não. Indígena vota? Índio vota? Índio vota? Não sei, cara. Pergunta pra um índio, porra. Eu só perguntando pra você, você não sabe me responder. Eu achei que você tinha ele um índio de mais respeito. Ele só é índio quando é conveniente. Muito pelo contrário. Isso é ridículo. Vocês estão todos errados. Ele é índio não praticante. Eu só sou índio quando eu tenho benefício da FUNAI. Enquanto isso, tá ótimo. Eu sou índio quando bate exército lá, ó, serviço obrigatório. Não, sou índio. Enfim, foi vacilo, cara. Aquela votação da... Como de vacilos? Nossa, aquilo foi bizarro, cara. Nossa, foi bizarro mesmo, nunca, cara. Eu senti tão envergonhado. Forte. Aço, som, são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badabaziza, zazaziza, badabamelha, andandede, badandede, badandede, andandede, andandada, andandede, andandede, andandada, ué. Aí a gente já pula pro dia 21, né? Que a gente já volta pro obituário, né? Morreu. Nesse dia morreu. Morreu o cantor Prince, velho. Que ficou muito conhecido pelo seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? Já era conhecido, sim, né? Poxa. Não, eu conheci pelo Todo Mundo Odeia só o Chris por isso? Mesmo. Nossa. Pô, sim, foi referência pro Michael Jackson, cara. Cara, eu conheci o Prince quando ele fazia um pornô gay. Nossa. O Prince fez pornô gay. Claro que não. A vida dele era um pornô gay. Alguém curtia aqui, cara? Eu só conheci o Purple Rain, velho. Eu conheço o Alan, um amigo meu, que amava o Prince. Tipo, pô, ficou mó tristão quando o cara morreu. Aí eu falo, pô, mas o cara tava com o cu, ah, mas também pegava umas mina foda, claro, foda-se. O cara tava com o cu, mas ele pegava umas mina foda. Ah, foda-se, o Prince. Normal, né? Você tanto come que um dia que você tem que dar, né? É a lei da vida. Você acha que é só colher, tem que plantar, meu amigo. É como diz, voltando a fevereiro, o filme do Deadpool, né? O Dia das Mulheres, assim, então... É isso aí, 8 de março. Março, 8 de março, Dia das Mulheres, é o dia de comer cu de homens. No mesmo dia da morte do cantor Prince, também aconteceu a... que caiu a ciclovia, né? Cara, a ciclovia de Maia, aquilo foi bizarro, mano. Morreram duas pessoas, né, nesse... Olha, eu não digo bizarro, eu digo premeditado. Eu digo, não, falta, vacilo, de, eu digo falta de preparo, porque os caras sabiam que ia dar merda e foda-se. Os caras não fazem um reconhecimento pra tudo... Não sei, assim, a gente estuda, né? Estamos aqui em termos de universitários e formados já. Física. Esse filho da puta podia ter resolvido o problema dos caras, mas não. Eu acho que não é nem... Físico, não é dinheiro. Você sabe que vai dar merda, você vai dar dilação térmica. Eu acho que nada a ver com físico e com engenheiro civil, e mais a parte de oceanografia, que diz que... Vai ter ressaca, não. É, isso a gente tem que levar em consideração, porque esse tempo atrás um prédio caiu porque o cara não levou em consideração a velocidade do vento. Cara, vai falar quem que tá errado. Eu lembro que quando eu tava assistindo a reportagem, depois de ter caído e tal, apareceu um engenheiro lá falando na reportagem, não, porque isso, aquilo, eles tinham que ter calculado que quando o mar fica de ressaca, ele realmente puxa e tal. Cara, beleza, pra você fazer uma reportagem, você consegue chamar um engenheiro. Agora, pra projetar só... caralho! Não, exatamente. Tio é foda. Tio chegar lá e falar, chora qualquer coisa. Olha a massa. A massa dá certo. É o famoso... É a famosa piada do engenheiro, né, cara? Você pergunta quanto que é pi pro engenheiro, ele fala, bota 4 que aguenta. Eu só acho que, ó, nós estamos em 5 pessoas, certo? Vamos fazer uma coisa básica. Aqui, na beira do mar, onde a gente sabe que a maré muda. Vamos fazer assim, imagina uma pilastra. Agora imagina que a gente só vai encaixar uma passarela em cima dela. Gente, qual que é a possibilidade disso dar merda? Muita. Ah, é complicado. É, isso era certeza, né? Isso é uma certeza que o sol nasce. Morre. Fala em morte, já voltamos pro nosso obituário, dia 27 de abril. Olha, vou abrir uma funerária, cara. Dia 27 de abril teve a morte do ator Humberto Magnani, que ele tava no ar em Velho Chico. Ele fazia tipo, era um frade, alguma coisa assim, ó. Não sei, cara. Padre, né? Eu não sei, eu não assisti a novela, mas suponho que seja padre. Você que viveu naquela época, o que ele era? Eu provavelmente era um jesuíta. Mas vamos falar agora do concorrente direto do Batman vs Superman desse ano. Ai. Ele mesmo. Aquele, o vôlei civil. Olha a cara do Marvete ficando vermelha. Olha o boquinha comprimida. Mais conhecido como Bucky, eu te amo. O Denise, ele vai ter o poder da fala nesse momento pra falar sobre... Não, só antes do Denise falar, antes do Denise falar qualquer coisa, eu só sugiro, vamos lá, gente. Nomes pro filme. Eu mesmo e Bucky. Se eu fosse o Bucky. A minha vida ser o Bucky. Eu não posso falar porque eu não assisti o filme. Bucky e eu. 7 anos de Bucky. Enfim, Adriano, assistiu? Assisti. E aí? Cara... Vergonha atrás de vergonha. Infelizmente, a única coisa que vai salvar é agora a Marvel, cara. São os Guardiões da Galáxia, cara. Pô, você esqueceu do logo? Tá, Fox. O não, logo Fox. É Fox. Fox. Mas eu falo do selo Marvel, porque quando você faz qualquer coisa, você tem que ter o selo da Marvel. Sim, não, é que, assim, falando da Marvel como... A produtora mesmo. A Marvel Studios, né? A Marvel Studios, cara. O único o carro-chefe. Tá sendo o Guardiões da Galáxia mesmo, porque... Reconheço, como você reconheceu que Batman vs Superman, reconheço, Guardiões da Galáxia é um ótimo filme, porque... dá pro padrão Marvel. Porque assim, eu li Guerra Civil. 2. Aí você assiste o filme da Guerra Civil, dá vontade de você chegar na tela e rasgar. Era tão simples, era tão fácil. Cara! É só você abordar, aborda a lei, filha da mãe, aborda a lei. O grande problema da Guerra Civil é que tem várias cenas icônicas. Várias cenas de filme. É que eu não sei, é que... Homem-Aranha não troca de lado. Não tem essa parte. Tem a cena do metrô. Não tem. Tem a cena do Pyro queimando até os ossos. O que é sensacional. Não tem a cena do Pyro explodindo no começo de tudo. Vai tomar. Tá. Eu me abstenho dessa daí porque, cara, eu como Marvel, de novo. Cara, uma coisa assim que nem, pô, o Pinguim desse nem é que eu sou vertigueiro, mas o meu personagem de coração é o Justiceiro, e isso rimou. Cara, como muito fã de Justiceiro, a guinada pra mim da Guerra Civil é o Justiceiro, porque ele que faz toda a parada acontecer. O que não, acontece? É porque assim, ele não é herói. Não, o grande guinada que ele não, dá, não é herói. Não, isso não faz diferença. Não faz diferença, porque assim, o que acontece? Tá tendo a parada dando merda e o povo vai com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é o herói do povo, certo? E a partir do momento que o Homem-Aranha é lá do Tony Stark, as pessoas relevam isso. Só que a partir do momento que o Tony Stark autoriza os Thunderbirds a caçar e matar o Peter Park, e o Justiceiro salva ele, é guinada. Ele troca de time. Assim, porque o Justiceiro é amiguíssimo. Não, na verdade é o contrário, né? O Peter Parker é amiguíssimo do Justiceiro. É, o Justiceiro só é amigo do Motoqueiro Fantasma, olha lá. É, porque, né? Temos a Hell's Kitchen. Ele Demolidor também, eu só falo assim, pelo pouco que eu conheço. Pelo pouco que eu conheço do cerne do Guerra Civil, é assim, me baseando pelo que acontece no cinema, né? O rolê é: o que motiva a lei do registro? Precisamos mostrar o rosto desses caras que estão agindo fora da lei, entendeu? O problema é: nos filmes da Marvel, ninguém tem identidade secreta, né, cara? Não, agora outra questão no filme, assim. Não deram motivo. Eu tenho uma questão melhor pra vocês. Ah, porque temos que revelar os heróis porque os heróis estão fazendo merda. Quantos filmes teve da Marvel com o Tony Stark? Alguns, 3, Homem de Ferro, 2 que Vingadores. Seja 4. 5. Ok, 5. 5 filmes. Quantas vezes o responsável da merda foi o Tony Stark? 5 filmes. Toda vez que dá merda, a culpa é dele. Aí o que acontece? Ele só faz merda. Temos que fazer uma lei por isso. Cara, mas você é o motivo de dar merda, velho. Eu tive que falar alguma coisa. Todo mundo aqui assistiu no cinema, né? Não. Eu não me recusei. Então, eu e a Denise, né? O Denise provavelmente assistiu até o final, né? Claro. Eu posso dizer que eu comprei o ingresso pra ir no cinema, esperando ver um filme à altura da HQ. Comecei a gostando um pouquinho, aí começou a dar merda. Eu posso dizer que quando apareceu Homem-Aranha, Homem-Aranha, falou, galera. Eu saí do cinema antes de acabar. Teve o lance do chamariz do Homem-Aranha, né? Na verdade foi mais Foi o que eu falei agora há pouco. Homem-Aranha é o herói do povo, não importa onde ele tá, o povo quer ver o Homem-Aranha. Isso eu acho que é a verdade também, de que o Homem-Aranha é o que todo mundo quer ver. Mas o que eu achei mais engraçado no Capitão América é que a voz da sensatez era o Tony Stark. E isso era muito bizarro de você assistir. E o Tony Stark era muito sensato. Uma coisa que cortaram do Capitão América É que ele é amiguíssimo do Wolverine. Quem são? O Vale do Gelo? Não é o Tony Stark. Não é o pai do Tony Stark. É o Wolverine, porra. Aí a gente entra já no rolê dos direitos autorais. É. É que assim. Tipo, vamos fazer com o que a gente tem, tá ligado? O maior problema de direitos autorais, na verdade. Desculpa, mas o que vai ser as Guerras Infinitas? Cara, eu tô com medo. Já tá... Uma coisa que me deixou muito triste, pra não sei mais alguém além do Denis deu a Guerra Civil, li a Guerra Civil completa, os 300 HQs. O que me deixou meio triste foi. Do arco principal pra mim da Guerra Civil é a caçada do Wolverine. Cara, o Wolverine faz questão de ir atrás do assassino, o Pyro. Ele vai até os confins do inferno, literalmente. Ele vai até Atlantis caçar o cara. Ele tá disposto. Ele tá disposto a resolver. E aonde aparece isso? Nenhuma comentada não dá, né? O Pyro tá na foto, né, cara? Olá, queridos ouvintes, seguinte, cara, eu tenho uma notícia ruim pra dar nesse momento aqui. Eu tô gravando isso aqui durante a edição. Por algum motivo que eu não entendi, eu acho que foi algum problema com o software, eu acabei perdendo o trecho referente ao mês de maio. Acabei gravando um outro trecho em cima do que a gente gravou do mês de maio, né? Mais ou menos como você fazia com fita cassete, eu não entendi direito o que aconteceu, mas infelizmente a gente perdeu um pouco da discussão do mês de maio. Eu acho que ainda tem alguma coisa sobre o filme X-Men Apocalipse. Desde já peço desculpas por esse problema técnico que a gente teve. Pra compensar, vou ter que passar sozinho alguns tópicos, né, do mês de maio, pra gente não perder os fatos, né? Compensar um pouco esse probleminha que a gente teve. No dia 5 de maio, nós tivemos o afastamento do Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Eu não entendo muito das hierarquias e tudo mais, mas eu acredito que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? O afastamento do Eduardo Cunha. Perdemos a misericórdia entre a nação no dia 5 de maio com o afastamento do Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. No dia 12 de maio, a presidente Dilma Rousseff foi afastada, primeira votação do Senado, e o Michel Temer assumiu a presidência interinamente. A primeira votação varou a madrugada inteira. Dilma saiu, chegou Michel Temer. Em algum momento a gente vai voltar um pouco para falar sobre Temer. No dia 15 de maio, nós tivemos a morte do cantor Calbi Peixoto. E no dia 19 de maio, tivemos o filme X-Men Apocalipse sendo lançado. Eu acredito que a gente ainda tem alguma coisa do X-Men Apocalipse. Eu vou jogar o áudio a partir desse trecho. Eu peço desculpas novamente pelo problema técnico que a gente teve. Foi mais ou menos aquele efeito de quando você grava um áudio em cima de uma fita cassete. Eu não entendi também como é que foi isso que aconteceu, porque o áudio que a gente gravou lá no final da gravação foi parar na frente do áudio. Enfim, uma bagunça que eu não entendi. Eu vou tentar entender a partir dos próximos programas. Vamos continuar então, a partir da discussão sobre o filme X-Men Apocalipse, pelo menos o que sobrou dela, e vamos embora pro mês de junho. Conceição. Realmente se superou, foi bom. uma reconstrução da foto em cima do X-Men de novo. Sabe, mas de o que ganhou o filme foi o elenco, cara. Foi? Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Patrick Stewart, Sir Ian McKellen. Mas eu acho que o Michael Fassbender é uma delicinha, né? Então. É, e vamos falar da Florence, gente. E vamos falar da. Delicinha, uma delicinha. Cara, e a Cersei Stark, né, velho? Pelo amor de Deus, aquela ruiva maravilhosa. É, Sophie Turner. Sophie Turner. Mas na verdade, assim, não adianta, cara. Eu, como homem hétero, eu digo: o Michael Fassbender é uma delícia. É uma delícia, cara. Aquele homem me engravida, por favor. Pra mim, assim, dou uma pausa, fugindo do conteúdo rápido. O ator mais gostoso atualmente é o Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, que delícia também, que ator, cara. Que puta, homem. Que pariu, vai se fuder, cara. Porra. Me engravida também. É, mas, cara, voltando ao filme. Marvel. Eles só cagaram na aparência do vilão, porque ele foi um vilão mais malvado que os filmes dos estúdios da Marvel. Isso é verdade. Ele foi malvado, ele tinha intenção, ele corrompeu a galera. Ele tinha ideologia. Que é uma coisa muito diferente dos filmes da Marvel. E sabe uma coisa que me ganhou no filme, cara? Tipo, pô, são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Quando chega no anjo, tá tocando The Ride of Four Horsemen do Metallica, cara. Puta que pariu. Dreams com o Wolverine do caralho, velho. Eu também da pessoa. O filme tem uma trilha sonora muito boa. Olha esse Chuck, aquele camelzinho do Wolverine é relevante? Oi? Sim. Claro que é relevante. Sim, o camel do Wolverine animal. Não, muito pelo contrário. Não é nem um pouco irrelevante. Porque tem uma saga chamada Wolverine Animal que começa daquela forma. É o Wolverine, e quando eles falam não é um homem, é um animal, não precisa tremer, cara. É isso, fanservice, não, porra. E ali eles conseguiram construir de uma maneira bem consolidada. Assim, quando ele começa a cortar os caras no meio, eu falei, rapaz, é o Wolverine animal. Não, ali eles conseguiram construir o Wolverine realmente como o Wolverine é. Quando ele é um animal, quem já leu Origins, quem já leu o Wolverine animal? Quem já leu os contos de Wolverine que não é contado por ele? Old Man Logan, por exemplo. O que ele faz? Old Man Logan não é, mano. Não mata ninguém. Qual? O Steve confundiu aqui, o velho Logan é muito pouco contado. Se você ler o HQ, você sabe que ele tem um voto de não matar. É meio palha. Mas, cara, quem já leu assim o Wolverine até ele se tornar da escola, sabe que ele era inconsequente. Ele era incrível. Jack Kirby. Ah, não, eu confundi, não é Old Man Logan. É o Caolho. Nossa. Eu fui longe. O Caolho. Caolho? Nick Fury? Não, a época do Wolverine que ele era o Caolho, cara. Oi? Hã? Deixa ele. Ah, cara, ninguém lembra do Wolverine e Caolho, vai tomar. Mês de junho tem coisa pra caramba. Sim! Tem uma Paranaguá, uma delas. Olha esse! Saudades da Aí ele esperou passar a epidemia de dengue pra vir pra cá. Meu aniversário também, em junho. Aniversário do Parabéns, Steve. Você merece. E tem um monte de coisa que aconteceu aqui. Nem tudo é relevante, tá? Já começamos no dia 3. No dia 3 temos 3 acontecimentos que são. A morte do Muhammad Ali, que foi a vitória da Kayane no. Uhul! Justo, porque eu já achei que o Muhammad Ali já tava morto. Eu pensei que foi a vitória de George Foreman. Como assim dela? Ela apostou no Big Bang. Eu apostei que o Muhammad Ali ia morrer, porque eu achava que também ele. Assim como o Patrick, ele já estava morto há muitos anos. Né? Daí você descobre que ele tá vivo, então você aposta que ele vai morrer. Eu ganhei. São alguns subterfúgios que a gente tem no Big Bolão, alguns. Vamos me situar, por favor. Ok. Se quiser participar, avisa lá. Não, é sério, eu juro pra você. Quando eu falo, posso barrar a vida dele. Tá louca, guria? Já morreu faz tempo. No mesmo dia começou a Copa América Centenário. Vamos falar um pouco de esporte também, né? Não, não entendo futebol, cara. É, eu entendo mais ou menos. Só que a gente precisa falar Copa América Centenário. O Brasil não passou da fase de grupos. Não mesmo. Lixo. O Dunga rodou por essa. Rodou, isso é verdade. O Chile venceu em cima da Argentina. Caralho, o que aconteceu com o Messi, velho? Aí que tá, o Messi, ele não consegue ganhar na Argentina. Ele consegue ganhar com o Barcelona, mas com a Argentina ele é amaldiçoado. Detalhe, caralho, é que na porra do Barcelona tem uma equipe de apoio do cacete. Os caras que passam a bola pra ele, os caras que puxam a bola da zaga e leva pra lá. Vocês lembram o que o Messi falou depois que ele perdeu na... Que ele não queria mais participar do... Ele não queria mais participar da seleção e tal. Porque ele dava azar, ele é basicamente pra seleção argentina. Não é, é que assim, pense. Em você, o pedreiro, você tem mais 10 assistentes. É isso, o Barcelona. Aí todos os assistentes, hein, ao invés de mexer a massa, eles estão se batendo. Fazendo assim, ó. É isso. É isso que acontece com a Argentina. Chega na Argentina, não tem ninguém pra dar apoio. Quando chega no Barcelona, ele tem uma equipe, claro, sabe? Um do Uruguai, um joga na Inglaterra. A equipe que dá apoio pra ele é monstruosa, cara. É monstruosa. A Copa América serviu pra tirar o Dunga de novo e temos um novo técnico da seleção, técnico Tite, né? Mas ele é tava... que sim, desculpa, vamos ver, mas, né? Cara, não importa quem entre como técnico da seleção. Eu sou a favor de botar a Parreira. É, cara, é complicado. Sou a favor de botar a Parreira lá. Eu acho que fica todo mundo esperando muito do Neymar e não... Mas cai. Não, E esperam dele e ela faz muita coisa... É isso aí. Qual a nossa escola de futebol? A nossa escola de futebol é o Santos. A nossa escola de futebol é o que nasce das periferias. Porra, aí você pega as escolas de futebol de outros países ou de outros até continentes. São escolas pré-moldadas, são escolas que têm um fundamento. Pega a escola de Manchester, cara. Só tem nego ruim lá. Só tem monstro. Só isso, coisa... isso é o. Então, tipo, é claro que a gente vai ter uma safra ruim. Porra. Isso é o que a Alemanha, né? Campeão mundial de 2014, né, da Copa. Sim. Que a galera, a maioria trabalha, né, joga pela Alemanha mesmo, pelos times alemães e não pelos outros países. A gente chega aqui e, nossa, a maioria do pessoal brasileiro são de times de fora, são de times, sim, de outros países. Sim. Então chegam, eles não tão preparados pra jogar todo mundo junto. Esporte é uma bosta. Sim. Pro nosso país é uma bosta. Isso é verdade. Não tem apoio, é só futebol. É isso que eu ia falar. Quem apoia esporte no Brasil? É tudo particular. Você não vê o governo apoiando os seus atletas? Cara, não vamos longe. A gente tem um atleta aqui em Paranaguá muito bom, o John Lineker. Ele não tem apoio da prefeitura. Aí você pega o José Aldo lá do outro lado do Brasil, ele tem apoio. Pega a porra do maconheiro, ele tem apoio da prefeitura. Não precisa nem ir longe, cara. Em Curitiba mesmo, o Anderson Silva, o Cachorro Louco, o Shogun, eles são de Curitiba e eles têm apoio. Eu conheço o Lineker, né? Ele vai direto lá em casa. Um abraço, Lineker. E ele conta, cara, é foda você ser um cara que depende de dinheiro pra ir viajar e lutar e levar o nome da cidade, levar o nome do país e não ter nenhum reconhecimento na tua própria cidade, cara. Isso é foda. Você falou de pedreiro, cara. Ele foi pedreiro, começou com pedreiro, né? Sim. E ele até brinca no Mão de Pedra. Mão de pedra. E, cara, ele fala, velho, se eu tivesse pelo menos um apoio, tipo, se o cara pudesse levar o nome da cidade na camisa, ele levava. E ele fala, eu luto por Paranaguá. Mas ele não tem a porra do apoio da cidade. O Lini, que eu também cheguei a conhecer ele, uma das academias dele lá em Poli era na frente da minha casa, que hoje em dia é um restaurante. Cara, é, sei lá, minúsculo lugar. E o cara tava lá de noite treinando. Aí você vem notar uma coisa simples. Imagine agora quantas pessoas gênios, quantos esportistas maravilhosos a gente não perdeu exatamente pelo governo não incentivar. Quer um exemplo disso? Esses tempos tá vendo na quantos TV. Quantos a gente não perdeu, cara? A gente perdeu esses tempos pós-Olimpíada, eu vendo uma esgrimista. Cara, a mina, óbvio, morava na favela. Você sabe que esgrima é um esporte caro. Rico. É um esporte caro. E uma mina da favela que não tá esgrima, e ela lutava muito bem. Não conseguiu ganhar porque não tem apoio. Não tem dinheiro pra comprar florete, não tem dinheiro pra comprar roupa. Vivia de doação. E a guria era uma maravilhosa esgrimista. Quantos tenistas você viu que são de periferia? Não conheço. Pouquíssimos. Não, melhor. Levando ainda mais, cara. Quantos caras que correm na Fórmula 1, em qualquer forma, Fórmula Indy, quem que você conhece brasileiro? Tudo família de rico. Tudo família de rico, cara. Todo mundo fala, nossa, porque brasileiro hoje em dia é muito difícil você achar um brasileiro bom correndo na Fórmula 1, por exemplo. Cara, porque é muito difícil você achar um brasileiro rico que tenha condições de ir pra Fórmula 1, por exemplo. Cara, infelizmente a gente sentiu hoje o babaca. Exato. É o famoso que... o rei lá, como é que é o nome dele? É o acefálico. Não, como é que é o nome do rei, aquele jogador do Flamengo? Qual? O rei? Olha que exemplo que a gente tem, né? Olha que maravilhoso exemplo. O vermelho, cara. Olha, comunismo vencerá, né? É um ótimo exemplo. O vermelho de volta. É um ótimo exemplo esse jogador aí. Não dá, enquanto a gente tiver essa política aí, todos esses pontos... abriu aqui o obituário de novo, né? A cantora Christina Grimmie, né? Que ela foi uma cantora do The Voice e ela morreu em moldes de John Lennon, né, cara? Ela foi fazer um show em Chicago, daí o que que rolou? Ela saiu do show, foi fazer alguma coisa, vai atender fã. Aí chegou um maluco lá e meteu bala na guria, né, cara? Não foi esfaqueada? Não lembro, eu acho que foi bala, hein? Eu acho que foi esfaqueada. Agora eu não lembro exatamente como. Também foi. Não lembro. Mas o caso é que um cara que dizia que era fã, o negócio lá. Daí, no dia 12, teve, infelizmente, aquele atentado em Orlando, né, cara? Uma boate LGBT, né? Foram cerca de 50 mortes, né? Assim, eu, montando a pauta, cara, eu quis evitar colocar atentados, catástrofes naturais, mas enfim, esse negócio, no caso, o atentado eu quis manter, né? Pra gente entrar nesse assunto sobre intolerância. Puta vacilação, né, cara? Pra quê? Tipo, o que o rolê dos caras incomoda você? Quão doente você é pra você se incomodar com o rolê dos caras? Quanto o cu dos outros incomoda você? Exatamente, cara. Desculpa ser desse jeito. A evolução chegou a tal ponto, cara, e você ainda consegue ser contrário a uma causa que não te afeta em nenhuma forma, né, cara? Não é isso. É a falta de não poder lutar por nada. Sozinha no RPG, cara. É triste ver também a galera que fica, matou foi pouco, esse tipo de coisa, esse ódio que tem contra o grupo, eu não vou falar cultura, mas o grupo em si, LGBT, que, nossa, cara, não luta nada mais ou nada menos contra os mesmos direitos que uma pessoa gay ou lésbica, ou enfim, tem contra as outras pessoas. Quase 2017, né, gente? Nossa, cara, a gente tá em pleno século XXI e ainda tem gente que detesta esse tipo de coisa. Cara, se você tem problemas com gays, com lésbicas, com trans, cara, esse mundo não é seu, entende? Porque o que que isso afeta na sua vida? É uma grande pergunta, é a pergunta que se fica. Você tem problema com gay? Cara, não casa com homem, não casa com uma mulher, sabe? Não casa com ninguém do mesmo sexo. Isso que ano passado, né, foi aprovado nos Estados Unidos o casamento gay e tal, com uma lei orgânica federal. E se é federal, não é orgânica. Enfim, foda-se. Foi criada a lei lá federal de que todo mundo pode casar. E gente, você não sabe, e todo mundo fica, porque não sei o que lá, tá os direitos. Se você é gay, você tem que pagar imposto do mesmo jeito, por que eu não posso casar? Entende? É direito. Eu pago imposto de qualquer jeito, eu tenho que. Eu... Caiane. Porra, vai se fuder, cara. O lance que eu sempre falo, não tô andando com a minha bunda, então não tem que ficar jogando. Não, mas é uma coisa assim que me deixa muito triste, tipo, sei lá, faz uns 2 anos, 3, 4 que seja, os caras conseguiram descobrir uma nova partícula, velho. Vocês têm tecnologia pra descobrir uma nova partícula e você se importa se o cara tá dando a bunda, cara. Mas a bunda dos outros, por alguma razão de Deus, pros outros é importante. Cara, só pode, porque os caras, sei lá, vamos aqui descobrir uma partícula nova, mas o cara não pode dar a bunda, né? É o que eu acho que, tipo, ah, minha cabeça é tão... Minha mente é tão aberta. Sim. Eu, Kayane, falando. Minha mente é tão aberta e quando chega alguém que fala, ah, você sabe, gay matou foi pouco, Orlando matou foi pouco, gay tem que morrer e tal. Isso não entra na minha cabeça. E eu acho minha cabeça uma mente muito aberta. E não, isso não entra. Não entra. Em que ponto você acaba... Você para de pensar no estereótipo e pensa, acaba pensando na humanidade como um todo. Em que ponto isso parou de ser relevante? Você pensa apenas no estereótipo, você não pensa num ser, num animal ou num ser humano como um todo. Você pensa no que ele é e não no que ele pode ser. Não, eles esquecem que aquela pessoa tem família, que tem uma mãe, sim, tem um pai, tem irmão, aquela pessoa tem uma importância social, aquela pessoa que morreu pode ser um promotor que tá tirando criança da rua, aquela pessoa pode ser alguém importante, as pessoas não pensam social, nisso. Social. Pode ser qualquer coisa. Que tá que pagando seja. Seus impostos. Pode ser um gari, ou qualquer gari outra não pessoa. É uma profissão importante, é uma profissão importante, pode ser qualquer coisa. A pessoa releva, assim, ah, vou matar você porque você dá bunda, eu não gosto. Só desculpa, astrólogo não é profissão. Outro adendo sobre profissões: se você é DJ, você não é músico. Outro adendo, se você é vegano, você não é ser humano. Enfim, eu acho que a galera que reclama muito das pessoas LGBTs em todo, porque não merece os meus direitos, então que essas pessoas não paguem impostos também, né? Já que elas não têm os mesmos direitos, que elas não têm os mesmos deveres. Porque se elas estão aquém da sociedade, que elas não isso podem é casar, elas não podem nada. A igreja falava que negro não era humano. a todos vocês que estão escutando e são homofóbicos, assim, a palavra, vou parafrasear Ricardo Boixá. Vai procurar uma rola pra chupar. Vá procurar uma rola e seja feliz. Aproveita que estamos verão já, cara, como diz o Fábio Porchat, rola verão é bom, cara, rola veiuda pra bater na cara, sai muito do verão, tá, veiuda, começando o verão agora, né, tá começando, daqui a alguns dias, pra finalizar, mês de junho, vamos abrir de novo aqui o nosso bolo no caixão, né, aliás, eu quero ressaltar que provavelmente essa foi a morte mais estúpida de artista desse ano, né, com certeza, foi a morte do ator Anton Yelchin, né, que fazia parte do elenco do Star Trek, né? Foi uma das mortes, cara, tão sentida quanto o Paul Walker pra mim. É tipo, o cara só morreu atropelado e prensado pelo próprio carro na garagem. Eu acho que isso lembra muito a Ana Maria Braga, no Mais Você, que tinha um carro elétrico, ela foi atropelada, só que nesse caso ele morreu. A Ana Maria Braga só ficou Louro José apresentando o bloco inteiro do Mais Você. Sim, porque é uma coisa inacreditável você ser atropelado pelo teu próprio carro, cara. Assim, sem única... ninguém dirigindo ele, meio feio. Na minha opinião feio. Pessoal, eu, Patrick, a única morte a ver com meio automobilístico pra mim é válida, era o James Dean. Porque aquela coisa, já tinha aquele ditado, viva rápido, mas viva intensamente. Ele disse que se um dia ele morresse dentro de carro, ele ia morrer feliz. Então eu gosto de imaginar que naquela porra poçante V12 que ele tinha, ele morreu sorrindo. Que bonito. Eu não sei se ele tava sorrindo, mas que puta que é um pariu. Sobre acidentes também, tem nada a ver aqui, mas o Ali Boulala, skatista e tal, pô, skatista do caralho, velho, o Ali Boulala, que a pira dele era dirigir moto em alta velocidade, né, essas coisas, maluco das drogas, aí acabou, ele bateu com tudo com a moto numa parede e a pessoa que estava na garupa dele morreu e ele... tá preso. Enfim, Ali Boulala era um grande cara, era um grande skatista, cara, do caralho. O que ele tem a ver com a morte da pessoa burra que tava atrás dele? Ainda assim, né? É a burrice de você pegar uma moto, meu, eu tô aqui, ó, cheiradão das drogas e vou... Dá grau. Vai ser super da hora eu bater com essa moto na parede. Porque, né? Quando você tá drogado, acho que você pensa esse tipo de coisa. Eu não sei. É que ele pensou que ele tava jogando portal. Eu não sei o que ele pensou, mas eu acredito nessas coisas com quem. Eu tava tentando fazer uma Sky. É, ou ele tava tentando fazer aquela manobra do Batman, sabe? Que ele bate na parede e a moto volta, né? Eu não sei porque eu acredito nessas coisas, que quando a gente vê matérias, as pessoas belas, elas nunca morrem, elas causam um acidente, matam as outras pessoas, mas elas não morrem. É incrível essas coisas. Exatamente. Puta que eu pariu. Enfim, isso foi no dia 19, a barra do Anthony Yelchin. Porque eu assisti um filme muito triste. Porque, inclusive, o filme. Mim... Muito bom o filme, muito bom. É que dando uma pitaquinha rápida. Ah, porque tem treta de fã de Star Wars, Star Trek. Não existe isso. Tá. Sabe o que existe? Um filme sobre guerras e outra série sobre exploração espacial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso eu aprendi com meu pai, como eu te falei ontem. Finalizando aqui o mês de junho, no dia 27, teve a morte do Bud Spencer, velho. Muito conhecido na sessão da tarde. Sim, sempre aquela dobradinha dele com o Terence Hill, né, cara? Tipo, aquele filme... Aquele filme de jeito barbado, né, cara? Ah, você... Quem é Bud Spencer? Cara, então você nunca assistiu Sessão da Tarde. Eu tenho um problema de conhecer ator por nome, então... Não, Bud Spencer, assim... Eu pensei a mesma coisa. Eu tenho muito problema de conhecer ator pornô. O Terence Hill e o Bud Spencer era, tipo... Era o gordo e o magro da ação tosca, tá ligado? Só porque vocês falaram sobre ator pornô, eu conheço ator pornô pelo ano. O mais famoso... Isso é verdade. É sério. É verdade. Verdade. O mais famoso filme é o Joe Banana, claro. Pô, Joe Banana é um clássico. O episódio acabou ficando grande demais, e então eu tive que cortar ele um pouco, porque senão ia ser 3 horas de conversa. O episódio, a parte 2, né, do episódio sobre retrospectiva 2016, vai sair na semana que vem. Na semana que vem a gente vai postar a segunda parte, que vai ser do mês de julho ao mês de dezembro. Então, fica ligado, semana que vem a gente posta a segunda parte da retrospectiva 2016 do podcast Corta Amarelo, gente. Tranquilo? Abraços e até qualquer hora. Amarelo. Volta na próxima semana.